DJ Fox. Este sim, toca o verdadeiro hip hop. Ambulantes, trabalhadores, não bandidos. Quando vale a vida, perdas é como curar as feridas. Saudade vem com o tempo, sentimentos não vão com o vento. Aí mano, você foi foda mesmo, só andava no veneno. Não rejeitou os convites, os pratos, no que entrou checado. Suas correrias, os esquema, de segunda a segundas-feiras. Cê tem cabelo cheio de treta, os polícias se empolgam na sede. Não que clique é quente, os gabetes carregam os pentes. No assalto deu tudo errado, no banco te acertaram. Na cena caiu, não resistiu, só das lembranças deixou aqui. Não creme quanto valeu te sair, só rendeu luto pra família. Foi triste a hora da descida, onde tava as cachorras quadrilha. Confiança pra quem, pra onde? A maldade no último esconde. A vida não é mais de rosa, na quebra a tendência é foda. A necessidade o moço acorda, o sistema empurra o crime e as drogas. Caminho sem rumo, sem volta, nessa cidade é difícil as manobras. A vida é a liberdade, fecha as portas. Você queria essa vida? Eu só quero o que é meu. Vou atrás, catar, enquadrar aquilo que a vida me ofereceu. Pobre preto, sem dinheiro, no gelo não posso ficar. Na melhor loja quero entrar, a melhor roupa, tênis comprar. Grana no bolso, poder gastar, as melhores donas, poder viajar. Pros meus irmãos, brinquedo de morte, pra minha mãe, ouro diamante. Vida maldita me pôs em barraco, em mim colocou ferida que não cicatriza. Aí me mostra a melhor saída. E aí, mano, até a próxima vida. Fui seu chegado, fui seu amigo, cê não quis me ouvir. Veja só no que deu, deixa o que aconteceu. Fui seu chegado, fui seu amigo, cê não quis me ouvir. Veja só no que deu, deixa o que aconteceu. A saudade na direta, vem me visitar. Aonde você estiver, com asas bem-estar. Fotografia eu relembro, a infância, os velhos tempos, os colégios, as pipas, bolos, rolês, nem vacina da hora. Nessa trilha você perdeu a vida, se entregou, envolveu demais. Quando acordou já era tarde, só deixou saudade, sistema covarde. Sempre te falava aqui na vila, não faça vários perder a vida. Abandona a arma, quadrilha, só rede estatística, envolve polícia. Os invejosos, o que é sujo, não vacilo, não dá boi. Na adrenalina vira isca, boto pra ratar os polícia. Sua mãe não tava suportando, com essa vida chorando e orando. Fazer jejum oração até umas horas, sabendo que era chegado sua hora. Os canas já incomodava na captura, na sua cola. Alguém sabe, alguém viu, na quebrada tomou chá, sumiu. Sempre te falava, você não importava, veja no que deu, camarada. Não foi mais um dia engano, acredita desacreditando. O crime determina, a paz não existe, a guerra persiste, não é Siri. Satanás de 3D assiste, abaixa os caras de nada de filme. Os capas não deixou falha, aí você caiu na bala. Os campos é mais uma medalha, pra sua mãe lágrimas que embaça. Não queria ver sua mãe chorar, lembranças, fotografia ao lembrar. Saudade aperta, não fica suave, nunca limite isso quanto vale. Você já não adiantava, tudo pra você não dava nada. Olha só no que deu, o que aconteceu, gambiarra, isso te fudeu. Mas um dia passa, a memória guarda, você tá aqui dentro sem falha. Você faz falta aqui na quebrada, até a próxima, meu camarada. Fui seu chegado, fui seu amigo, cê não quis me ouvir. Veja só no que deu, deixa o que aconteceu. Fui seu chegado, fui seu amigo, cê não quis me ouvir. Veja só no que deu, deixa o que aconteceu. A saudade na direta, vem me visitar. Aonde você estiver, com asas bem-estar. Ambulantes, trabalhadores, não bandidos.